Apreendidas 20 mil doses individuais de heroína em Loulé ontem à noite. Potencial cura para a diabetes tipo 2 à vista. E dia histórico para a Croácia. É oficial. O país vai aderir à União Europeia no verão de 2013. Beat Sound. Às quintas e sextas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web leva até si a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas e sextas-feiras, às 21 horas. Aqui, na Rádio Antena Web. Boa noite. As últimas do Antena News eram 20 mil doses individuais que estavam num saco transportado por três indivíduos que se escapavam numa viatura ligeira às 21 horas e 50 minutos na estrada municipal de Loulé, perto dos caminhos de ferro desta cidade de algarvia. Num comunicado da GNR, publicado hoje, pode ler-se alguns detalhes sobre esta situação que acabou em perseguição, tiroteio e imobilização de ambas as viaturas. Pelas 21h50, como disse, uma viatura ligeira circulava com três homens que incitaram uma fuga à polícia. A viatura transportava não só os três homens, mas também um saco que continha heroína, com capacidade para 20 mil doses individuais. A polícia iniciou então uma perseguição, disparando três tiros de advertência, em vão. O grupo continuou a tentar se pôr em fuga, e mesmo quando a viatura em que seguiam chocou contra a viatura da GNR, os três indivíduos tentaram fugir a pé, abandonando o saco com as 20 mil doses individuais de heroína. As duas viaturas chegaram imobilizadas na estrada. A polícia conseguiu ainda assim apanhar um dos três indivíduos depois de ter atingido numa perna, obrigando à sua imobilização e consequente hospitalização sob detenção. Esta é uma das maiores apreensões de heroína nos últimos meses no Algarve. Em Portugal, apesar de os países europeus estarem a ser cada vez menos um destino para a droga, a verdade é que em Portugal a taxa de doses de heroína apreendidas continua a ser muito alta. Portugal continua ainda assim a ser um dos países preferidos por onde a droga passa. Ao contrário, por exemplo, de Espanha, onde nesta área do crime a percentagem tem vindo a descer consecutivamente. Kirbet Aliouz é uma cidade com cerca de 1.700 habitantes que fica na fronteira com a Turquia. É aí que se estão a posicionar forças sírias, a apenas 500 metros da fronteira oficial com a Turquia. Turquia e Síria, dois países que têm, aliás, um historial complicado. No princípio da década de 1990, quase entraram em guerra, porque a Síria tinha bases de curdos contra a Turquia. Entretanto, os dois países viram-se aproximar nos últimos anos, mas nos últimos 30 dias, a relação azedou entre os dois países, já que a Turquia condenou o uso da força excessiva da parte da Síria, exigiu a Bashar al-Assad que fizesse reformas rápidas e imediatas no governo ou então que deixasse o poder. Aliás, um pedido que tem vindo a ser estendido a outros tantos países. Por exemplo, Hillary Clinton, nos Estados Unidos, solicitou também que Bashar al-Assad deixasse o poder na Síria. Hoje, contabilizaram, segundo as Nações Unidas, mais 10 mortos. Mais 10, a juntar aos cerca de 1.700 que alguns ativistas vão avançando na Síria. Ativistas, já que na Síria não é possível, aliás, a entrada de jornalistas estrangeiros. Ainda assim, as principais agências noticiosas vão conseguindo testemunhos por telefone. Hoje foi um dia de grandes protestos, quase como nunca se viu desde março, a altura em que os protestos na Síria começaram. Digam a Bashar que já não tem legitimidade. Era uma das palavras de ordem. Cartazes, palavras, cânticos e gritos contra Bashar al-Assad, reprimidos com a força militar do exército. desde março já perderam a vida, como disse, entre 1000 a 1700 pessoas. Alguns números avançam as Nações Unidas, outros números avançam ativistas presentes na Síria. Quanto à Síria e à Turquia, temos agora uma escalada da violência. Encontram-se na Turquia 11 mil sírios refugiados, fora aqueles que se encontram na linha de separação entre estes dois países. Caso a Síria mantenha as suas forças, a Turquia pode avançar em defesa nacional. Recordemos que as forças sírias ontem estão apenas a 500 metros e, apesar de o número hoje ser visivelmente menor no que toca à força bélica síria, em termos de presença humana e de artilharia, a verdade é que continuam à mesma distância, cerca de 500 metros da fronteira oficial com a Turquia. É um dia histórico para a Croácia, uma das ex-repúblicas jugoslavas a aderir à União Europeia. A partir do verão de 2013, a Croácia fará parte da Europa dos 27, ou neste caso, dos 28. Será então no verão de 2013 que a segunda ex-república jugoslava entrará na Europa comunitária. Tudo isto depois de a Eslovénia ter entrado também recentemente na União Europeia, sendo, aliás, o 26º ou 7º país, juntamente com a Roménia. A Croácia formalizou o pedido de adesão 13 anos depois da sua independência, ou seja, em 2003. Agora, em 2011, a União Europeia, reunida, aprovou e decidiu fechar o processo. A Croácia poderá, então, entrar na União Europeia no verão de 2013. A Croácia tem feito grandes esforços e tem mudado muito a sua política. De um regime autoritário a uma democracia plena, foi um processo que demorou 20 anos, tantos quanto aqueles que a Croácia tem como país independente. Desagregou-se da República Jugoslava a 25 de janeiro de 1991 e agora é um país independente. Em declarações às agências noticiosas, o embaixador croata em Portugal, Zeljko Vugozav, manifestou o seu enorme contentamento. É um dia histórico para a Croácia e para o povo da Croácia. Esta decisão política significa o fim de duas décadas de esforços na Croácia para se juntar à restante família europeia. Referiu ainda Zeljko Vugozav: o processo foi muito exigente devido às novas regras do processo de adesão. Nenhum dos atuais Estados-membros foi forçado, como sucedeu com a Croácia, não apenas a adotar o acervo comunitário, mas também a demonstrar a sua aplicação. Este foi, aliás, um dos mais importantes passos da Croácia rumo à União Europeia. A Jugoslávia desagregou-se, ou começou a desagregar-se, no ano de 1991. A desagregação total, culminou com a separação da Sérvia com Montenegro. Eram as únicas duas repúblicas ex-jugoslavas ainda unidas. Separaram-se no ano de 2007. E também a Sérvia pretende um dia juntar-se à comunidade europeia. Atualmente são cerca de 50 os países que englobam o mais velho continente do mundo, a Europa. 27 deles já estão unidos numa comunidade. Falta um, a Croácia, que se juntará em junho ou julho de 2013. Zeljko Vugozav refere ainda que o fim do processo, ou melhor, o fim das negociações, não significa o fim do processo, e que agora, mais do que nunca, a Croácia tem que se dedicar a continuar neste processo evolutivo para entrar na União Europeia a par ou mais possível dos outros países. Referiu também que a entrada da Croácia na União Europeia vai permitir uma maior aproximação, em termos sociais e económicos também, a Portugal. Recordemos que a Croácia tem uma comunidade ainda significativa de cidadãos a residir em Portugal. Temperaturas altas e ventos fortes estão a alimentar vários fogos em Portugal continental. Na Madeira e nos Açores, a situação, felizmente, é diferente. As temperaturas mais baixas na Madeira e o ar mais úmido nos Açores estão também a impedir danos maiores nestes arquipélagos de Portugal. Mas em Portugal continental, a situação está crítica. Nas Devesas, em Vila Nova de Gaia, o incêndio está a gerar alguma preocupação junto aos bombeiros. O mesmo está a acontecer em Valbom, num incêndio que esta manhã alastrou para o Porto e tomou dimensões assustadoras, queimando já 2 mil hectares de mato. O difícil acesso está a gerar também alguma preocupação, já que rapidamente e devido ao vento, estas chamas podem alastrar-se para as zonas residenciais. Junto aos caminhos de ferro ainda não há condicionamentos, até, pelo menos até agora, a gravação desta notícia, mas o vento está a tornar incerta, aliás, o controle do fogo. Fogo esse começou a uma hora improvável, à 1h40 da manhã, o que faz, aliás, as entidades acreditar que se trata de mão criminosa. Ainda assim, os bombeiros rapidamente chamados ao local extinguiram praticamente as chamas. Às 8h30 da manhã, o fogo foi dado como em fase de rescaldo, ainda em Valbom. Mas subitamente, rajadas de vento transportaram o fogo que ainda lastrava e que ainda ardia para outros lugares. Tomou então este mesmo fogo proporções assustadoras, maiores do que aquelas de quando se iniciou. Alastrou-se então para Campanhã e tudo o que sabemos é que ainda está a ser combatido por cerca de 100 bombeiros. Em Vila Nova de Gaia não há ainda notícia especificamente sobre o que está a acontecer, embora tenhamos presenciado o incêndio no local. Os boletins meteorológicos apontam temperaturas altas, em alguns casos ainda mais altas do que hoje. Em Beja, por exemplo, chegou-se aos 38 graus e em Évora aos 39. Em Porto Alegre as temperaturas foram mais baixas, mas ainda assim chegou-se aos 34 graus. Em Faro, 29. Menos um, aliás, mais um do que no Porto, onde as temperaturas máximas eram de 27 graus, tendo a cidade de Nortenha chegado aos 28. Dos 20 distritos, neste caso a Madeira e Açores e os 18 continentais, 15 estão sob alerta amarelo, Madeira e Açores inclusive, e outros 5 estão em alerta vermelho, o alerta máximo que a Proteção Civil atribui. Isto é Friday Night, o programa com mais ritmologia da Rádio Latina Web. Aqui tocam os grandes hits de dança dos anos 90 e as batidas do momento. Aqui toca a disco e a flash dos anos 80, as suas músicas e os ritmos do terceiro milénio. Isto é Friday Night! Nas noites de sexta para sábado, a partir da meia-noite e até às 2 da manhã, com Carlos Bonaparte, aqui na Latina Web. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A R Produções apresenta o CD de forró deste verão. Sou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Forró não vou, Folia não, 3. 45 músicas em CD duplo, com preço especial. Forró Folia 3. Como vou dizer para o Manda Calypso, Aviões do Forró, Calcinha Preta. Manda Deja Vu, a Rochadeira da Bahia. Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz. Uma patricinha pra dançar, junto com o Forró Sabeira. Forró Folia 3. Cristal quebrado. CD duplo, já à venda! Aos sábados dei uma volta na Marginal com a Rádio Antena Web. durante 60 minutos, António Marcial faz uma passeata consigo pelos anos 80 e pela música portuguesa. Volta na Marginal, um programa para descontrair aos sábados à tarde na sua Antena Web. Volta na Marginal, às 3 da tarde na Rádio Antena Web. Teve 65 versões diferentes e vendeu mais de 70 milhões de cópias. Surgiu no ano de 1991 e atingiu em 2009 a maioridade. Hoje, 20 velas são acesas para cantar os parabéns ao Sonic. Surgiu em 1991 para demonstrar as capacidades da Sega e do seu processador. Uma forma muito inteligente de rivalizar com o Super Mario, uma personagem aparentemente imbatível, quer em termos de capacidades, quer em termos de memorização por parte dos jogadores. O que é certo é que o Sonic também se tornou famoso e já há até algumas aplicações na internet que fazem uma espécie de Virtua Fighter entre Super Mario e Sonic. Claro, aplicações não oficiais. Ainda assim, algumas delas andam pela internet. O Sonic desenvolveu-se. Surgiram as versões para as consolas seguintes da Sega. E vale referir que a primeira consola do Sonic apareceu foi na Mega Drive. Desenvolveu-se depois para outras aplicações como PC. E também mais tarde para Xbox. Ora, o novo Sonic está em breve para sair para a Xbox 360 e para comemorar os 20 anos de Sonic, a Sega, a produtora do videogame, irá agora disponibilizar durante 20 dias uma versão demo no seu site oficial para livre download. 20 dias, 20 anos e outros tantos números demonstrativos do sucesso e da imortalidade deste simpático ouriço que, entre outras coisas, com uns pequenos truques e magias, se transformava em todos os componentes do jogo. A quando do lançamento do Sonic 1 para a Mega Drive, era possível, através da inserção de um código no painel inicial do jogo, que o Sonic aparecesse, desaparecesse e se transformasse em todos os componentes do jogo, inclusive anéis e bruxas. Não era possível, era passar o último nível caso se passasse todos os anteriores, fazendo pausa e carregando na tecla A. Era este o segredo que deliciava muitos dos jogadores amantes dos códigos secretos. E se lhe dissessemos que é um jovem de 19 anos que coordena a rede de piratas informáticos, de hackers, que tem alarmado o mundo da informática nos últimos 60 dias. É verdade. Ryan Cleary reside numa cidade que as entidades policiais decidiram não revelar, apenas que se situa em território britânico. Ryan Cleary tem 19 anos e já foi inclusive detido por estas mesmas autoridades. Desde 2007 que não sai do seu quarto. A mãe deixa-lhe as refeições à porta. E as únicas vezes que Ryan Cleary é visto fora da sua divisão é para ir à casa de banho. A mãe, inclusive, manifestou preocupação na sobrevivência do filho numa prisão, já que o mesmo é capaz de se matar, afirma. Foram 10 carros que foram buscar Ryan Cleary. Não. Não se encontrava mais ninguém dentro da casa, mas era essa a suposição das entidades britânicas. Ryan Cleary coordenava sozinho uma rede de hackers na internet. Rede que, inclusive, roubou mais de 100 milhões de passwords só da Sony. Mas atacou também o governo norte-americano, o governo brasileiro e também a CIA, entre outros ataques menores. Entretanto, as buscas para deter os restantes elementos continuam. Mais tarde, depois da detenção, ontem, um comunicado na página do Twitter do grupo dava conta de que Ryan Cleary não fazia parte desta mesma organização e que ele nada tinha a ver com a mesma. Ryan Clary ainda assim foi levado para investigação e para interrogatório e deverá, à partida, apanhar uma pena de 60 anos de prisão. E para fechar o Antena News desta noite, uma notícia que certamente agradará e muito aos doentes com a diabetes tipo 2. Há uma enorme possibilidade desta doença ter agora, finalmente, cura. Roy Taylor, um cientista da Universidade de Newcastle, acredita ter descoberto a cura para a diabetes tipo 2. Roy Taylor, cientista da Universidade de Newcastle, decidiu fazer uma experiência. Durante 8 semanas, sujeitou 11 indivíduos, voluntários, a uma dieta extrema de 600 calorias. A dieta era feita à base de verduras sem amido e de bebidas preparadas especialmente para o efeito. Decorreram apenas 7 dias até que os níveis de açúcar no sangue dos 11 voluntários voltaram ao normal, ou seja que fígado e pâncreas, órgãos que regulam os níveis de açúcar, que é o que interessa neste caso, do sangue, estavam a funcionar corretamente. Como é do conhecimento geral, a doença diabetes, independentemente do seu tipo, desenvolve-se sobretudo a partir de problemas no pâncreas, que deixa de produzir insulina, uma substância essencial para a regulação dos níveis de açúcar no sangue. O fígado, com alguns problemas, pode piorar ainda mais a situação. E neste caso, ao fim de uma semana, esta dieta de 600 calorias diária, como disse, à base de verduras sem amido e de bebidas preparadas para o efeito, fez com que estes dois órgãos, essenciais para a estabilização do sangue, voltassem a funcionar corretamente. Ainda assim, a experiência seguiu durante as 7 semanas seguintes e, ao final das 8 semanas, todos os 11 voluntários estavam aparentemente libertos da doença. Ainda assim, houve 4 que tiveram uma recaída, mas 7, ao fim de 3 meses, libertaram-se totalmente da diabetes. Quanto aos outros 4, libertaram-se sim, mas temporariamente. Fígado e pâncreas voltaram a apresentar problemas. Roy Taylor vai agora apresentar a sua descoberta a fim de, com o maior estudo e análise químicas e científicas, se elaborar um plano de cura para esta doença que mata várias pessoas por ano em todo o mundo. Ficamos por aqui quanto ao Antena News. Vamos voltar na próxima segunda-feira, às 20h30.